Não venha me falar nem me dar conselho pra não ficar com ela. Você fica inventando mil defeitos dela pra perturbar minha cabeça. No passado, quando eu te namorei, você era amiga dela. Mas apesar da gente não dar certo, segui um rumo diferente e acabei ficando com ela. O que você fala de mim que eu não presto? Que sou safado, mas pra ela eu sou um bem. E toda vez que eu vou chegando pertinho dela, que ganho o abraço dela, é só paz e amor. Você fica do outro lado, se acabando em raiva, querendo o final do nosso amor. Então para com isso, vai viver a tua vida. Eu e ela é só amor. Assim sou eu e ela. Portal do Arrocha. No passado, quando eu te namorei, você era amiga dela. Mas apesar da gente não dar certo, segui um rumo diferente e acabei ficando com ela. O que você fala de mim que eu não presto? Que sou safado, mas pra ela eu sou um bem. E toda vez que eu vou chegando pertinho dela, que ganho a só paz e amor. Você fica do outro lado, se acabando em raiva, querendo o final do nosso amor. Então para com isso, vai viver a tua vida. Eu e ela é só amor. Amor que não tem fim, assim sou eu.